mas não é sincera, foi me abandonar. Com outro em meus braços, sinto meu fracasso, começo a chorar. Dizem que os que cantam seus males espanta, eu vivo a cantar. Eu vivo sofrendo, aos poucos morrendo nesta solidão. Eu já fui amado, já tive a meu lado um grande amor. Mas hoje eu não tenho, por isso que eu venho sofrendo esta dor. Meu castelo adorado foi desmoronado por aquela flor. Sei que falei meu nome nos braços do homem por quem me deixou. Ai, mulher ingrata, você me maltrata, não tem compaixão. Eu vivo sofrendo, aos poucos morrendo nesta solidão.